Control, controle após a decolagem, se chama para o pushback, acionamento, 3297. O atendimento correto, chama para o push. Passou o estéreo, baixou, travou, gol no 755. Pista no zero, livre pouso autorizado, vento é suma, duas, gol no zero, correção, no 755. Livre pouso 755. E5488, confirma estabilizado. Negativo. Sente informe estabilizado no localizador 35488. Portará. Do LOC, 5488. 35488, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Piso no 4, estamos com 67 a bordo, 67 a bordo, 3 horas e 15, alterna Recife. Prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118,6. Altímetro agora 1016, tenha um bom voo, Oxa. Juliette Alfa, vou esperar aqui uma torre, 63 no 4 graus, boa tarde. Boa. Então 3567, vai dar passagem ao tráfego da Oceanera à sua esquerda e após o ingresso via Juliette para o 05. Após o Oceanera, prosseguir para o 05, está 3567. Condições do aeródromo, por gentileza. 755 no solo 21, liberar à direita ou no 219? 219, liberado. Está 3636, retorna quando na descida já liberado por Recife, está 3636, obrigado. Checa o trem, pista 10, pouso autorizado, altímetro no 0 no meio, vento 170,12. Ok, está embaixo travado, livre pouso 5488. Táxi, pista linda, Juliette. Item de táxi autorizada, tem interseção, chama para ingresso, Júlia. Via Mari, até o 50, 5266. Minha 63 no 4. Mantém, uma marca. Brasiliano na cabeceira, mantém a cabeceira no 7, Lima Papaquilo. Boa tarde, novamente, gol no 399. Gol no 399, muito boa tarde, mantenha, me escuta, aguarda a cobra. Me escuta para a cobra, obrigado. Aqui lá TR cruzando o eixo no 735, tá, ó, da final da pista no zero, avistado? Ok, pista no 7, de boa, tá o vento com 13 nós, decolagem autorizada, Lima, Papa, aquilo, pista no 7. Papa Romeu, Mike Golf confirma estabilizar no localizador. Decolar o traço na frente devido à performance, ok? Torre 118, decimal E. 786. Patango Oscar, Vitor Uniforme, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1, Alter N133, decimal 25. 25, 13325, Vitor Uniforme, boa tarde. Jadão. Ok, vai prosseguir para 17, confere? Estimativa abandona duas milhas. Chame para abandono na segunda milha, Mike com o Vitor, fala pista no 7. Chamará para abandono, Vitor. 5-4, voltou da trip no solo aos 2-5, já liberou no 1-2-1-9. 2-1-9, boa. Vou esperar pronto, Júlio. Júlio, olhar e manter a pista no 7, Júlio. Vai manter no 7, Júlio. 3. 3-2-1-7, autorizado. Se tiver questionamento, chama Taiko. Vai chamar. Solo, boa tarde, trip 5488, livrou. 5488, muito boa tarde, Alfa Kilo, parte 3, posição 05 no parte 3. Alfa Kilo, 05 é o gate, grato. Why? Mantém flight level 110, contact Aracaju, frequência 120, decimal 30. Brazilian flight 317, contact now, Aracaju approach 120.30, good day. Está pronto para o pushback de acionamento na posição 4. No 785 é o número 2 do setor. O número 2, Tiago, o voo 783. Oceaner 6321, por gentileza, quando realizar seu push, realize até através do gate 11 a fim de deixar a entrada do 10 liberada para ingressar uma aeronave, tá ok? Pode ser, vai deixar a entrada do 10 liberada. Muito obrigada. O gol no 755, ingressa via Juliette até o través do 8, atenta ao tráfego da Oceaner, seu gate é o 10. Assim que o mesmo liberar, está autorizado ingresso para o 10. Juliette até o través do 8, guardar a liberação do 10. 04. Mike Eco Victor, segunda milha, vai abandonar e ILS, inicia curva para regresso ao circuito pela direita da 1-7. Afirmativo, plano cancelado e modificado aos 2-7, autorizado direito no 7 e pouso, vento é 170, 1-12, Eco Victor, chama o solo controlado. Agora no solo controlado. Victor, Índio Juliette, decolado aos 2-7, curva direita, mantenha o corredor axé, 1 no meu pé, 19:35, até a volta, Julie. Juliette, a gente está na torre 19, controle 1935. Controle, instalador, Papatango, Vitor Índia, Júlia. Papatango, Vitor Índia, Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor a serra, pode passar na Prada Barra. Oceaner 6314, decolado aos 28, controle agora 119, decimal 35, foi viagem. 935, grato, boa. Oceaner 398, quando pronto, atentando a esteira do tráfego decolado à frente. O vento é 170 graus, 1129, altímetro 1016, decolagem autorizada. Oceaner 398. Oceaner 398, em condições visuais, corredor forte, reporte, ingressando no corredor Interlagos. Confirme o destino. É, mais um pouso no Costa Azul, cara. Gente, confirme se fez o plano de voo. Afirmativo, é 18:25. Gente. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6314. Oceaner 6314, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 340, saída Momo. 340, Momo, 6314. Papá Romeu, Índia, Delta Bravo, prossiga. Acionamento é critério, número 3 para a cópia, mantenha-me, escuta, Índia, Delta Bravo. Pronto, cópia? 399, pronto, cópia. Está autorizado para Congonhas, nível 360. Saída da El Leda Bridge, em Bridge Perceptor Peso Luna 6, conforme a rota. Decola da 1-0. Aciona 5420 no transponder e 11935 controle. Autorizado Congonhas, 360. Decola da 1-0, saída da El Leda, direto Bridge. Perceptor Peso Luna 6, 5420, 11935. Cotejamento correto, chama para o posto. Chama para o posto, obrigado. Vira a saída Conde até o nível 150. Ô Salvador, 5266 após TAP, pode prosseguir conforme a carta? 5266 após TAP, 2000 pés, ajustando a 096. Após TAP, 2000 com 10016. 5266. 3 horas, Goiânia. 73, 3 horas, Serra Brava, Golfe Oscar, confere, Oxa. Positivo, confere. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre 1186, altímetro 1016, tem bom voo. Julie Alfa, ponto de espera da 10, 186, com 1016, obrigado, bom serviço. Salutam, 32, 17 para o táxi. Estamos a bordo 93, alternando Guarulhos, com 3 horas e 20 minutos. Prossegue via Indy Alpha no ponto de espera torre 118.6, altímetro 1016, tem bom voo, 3217. Aqui é o teu ponto de espera, 1016, tá? 3217, obrigado, boa tarde. Boa. Salve, boa tarde, passarelo 2231, informação de uniforme, 340 barreiras. 2231 é o número 3 para a cópia, mantenha, me escuta e aguarde. Escuta. Voo no 785, coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAM inicial, táxi, autorizado, push no 04. Em coordenação, autorizado, voo no 785. Voo no 077, pronto, cópia. Está pronto no 077. Está autorizado para o Galeão, nível 360, pela Peruísque 50, conforme a rota do plano. Decola da 10, saída da El Leda Bidev. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5423 no transponder. 11935 é a frequência do controle. Só confirme o transponder para o Gol 1077, por favor. 3 taxas para o pátio 5, Lima, Kilo Zulu. 5423. 5423. Ok, foi autorizado nível 360 pela Operwish 50, decolando a pista 10, saída da EL, Leda, transição Bidev. O transponder 5423 para o Gol 1077. Cotejamento correto, chama para o push no 07 ou no 077. Chamará para o push no 077. Papá Romeu da Índia Delta Bravo, pronto, cópia. Lima Kilo Zulu, acionado no pátio 3, táxi para o pátio da Bahia. O Lima Kilo Zulu vai manter a posição, manter a minha escuta e aguardar. Autorizado para Fortaleza 390 ao nível pela Pesulu 19. Decola da 107, sai da Momo, transição frote. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5152 no transponder 11935, a frequência do controle. Decolagem 180 graus, 109. E decolagem da 10 está 3217. Gavi LS X-Ray, pistola 0, repórter estabilizado. Livre X-Ray, pistola 0, repórter estável. O trip 5266. Altímetro 1016, tenha um bom voo, Índia Delta Bravo. Passaredo 2231, pronto cópia? Pronto cópia, Passaredo 2231. Está autorizado para barreiras, nível 340, decola da 10, saída Gole, Eval, DCT. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5430 no transponder 11935, a frequência do controle. Autorizado barreira 340, vai decolada 10, Gole Eval, direto para barreira, decola com curva direita. 5430 no transponder 1935 é o controle de saída. Cotejamento correto, chama para o push. Chamarei push, 2231. Lima Kilo Zulu, autorizado o cruzamento do pátio principal, prossegue via Lima Mike Quebec e chama na Quebec para o cruzamento da 107. Autorizado o cruzamento do pátio principal, na Lima, Mike, Quebec, eu vou te chamar para cruzamento, Lima, Kilo Zulu. 5. Leonardo 35 para 3207. Então, Leonardo, boa tarde, esse é o Ocean Air 6321, ponto perto da 10 Pro. Ocean Air 6321, alinho, mantém. Para o destino, suba para 2500 PES, quem negar o na 06. Prole Salvador, tá 3217, boa tarde. Tá 3217, contato radar a decolagem, sub mantém a nível de voo 360, saída da EL. 60, pode voar, líder? Negativo, mantém a saída, tá 3217. Contra Salvador, Xenia 6314, autoriza voar. Flock da presente? Xenia 6314, mantém a saída, guarde coordenação. Francisco. Estabilizado, 5266. 5266, completa de aproximação, chame torre 118, esse nome é. 1860. Controle de Salvador, o Papa Romeu Lima tá agora em Interlagos. Segue por Interlagos ou cruza pelo litoral, senhora, o campo? Contato 55, estou no informe, autorização confirme. Confirme? Gol 9755, confirme a autorização. Gol 9755, mantenha a escuta e aguarda para autorização. Fala, escuta. Areto 22, 31 autorizado, se tiver questionamento, chama táxi. Chamarei táxi 23, não. 21, livre decolagem, vento 180 graus, 132. Livre decolagem, 1, Oceanair 6321. Equipe 5266, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tem contato visual com o campo? Afirmo. Ah, ok, avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. 180 graus, são 13 nós. Para cruzamento, agora é pista livre, 5266. 25 para evitar a formação, ok? Vem para o controle? Para 3217. Prossiga. Estou iniciando um desvio à esquerda para evitar a formação. Gente. Salvador, Xenia 6314, cruza o 210. Você confirma a frequência do centro, senhora? Xenia 6314, ainda mantém a escuta do controle. 6314. É isso, ok? Perna do vento, aguarde para cruzar o campo, chame através norte da torre. Perna do vento, evitando decolagem, vai chamar através norte da torre, o Papa Romeu Lima. Trip 5216, perdão, 5266, tem livre pouso, 180 graus, 13 nós. Livre pouso na 10, o trip 5266. Enfim, 126.85, alterna 25.45. 2685, alternado. 125, decimal 45, alternado. Obrigado, boa tarde. 5. Esse é o Oceanair 6321. Oceanair 6321, no contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 320, saída Gole Transição Fito. 320, Gole Fito. Solo Passaredo 2231, estamos prontos, táxi com 32 a bordo, 3 horas e 50, alternando Brasília. Passaredo 2231, táxi livre pelo pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 10.6, boa viagem. Com ajuste no 06, ataque pelo pátio Juliette Alfa, quando espera da 10, 18.6 graus. Então, boa tarde, 223. Trip 5266 no solo aos 39, libere na Eco, solo 219. Eco 219, boa. Metade, gol no 399. Já para o pátio 399. E para a decolagem, aguarde. Alô, boa tarde. O Trip 5266 livrou na Eco. Trip 5266, gente, o posicionamento será no pátio 3, em frente ao prédio da Infraero, posição 08, à direita do ATR da companhia. Ok, posição 08, então ingressa aqui no pátio 3. Obrigado. Nada. Ninja Delta Bravo, autorizado decolagem da 17, 17 0 graus, 132. 711, ready, copy. Memory, go ahead. Pantanal, clear your destination as well, São Paulo, Congonhas, flight level 360. After takeoff, runway 10. Dial departure, Leda, after Leda, direct Brady, on Brady, intercept airway Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, after DCT Trivi, after Papa India Romeo, departure frequency 119.35 and the clock hold 5444. Panic to Bridge, Upper Zulu 160, Bravo Romeo Zulu, this is the Papa India Romeo. Clock code 5444 and departure control 118.35. Pantanal 4711. Okay, Pantanal 4711, just to confirm, on Brady, intercept Upper Zulu 16. After Brady, Upper Zulu 16, until Bravo Hotel Zulu. Okay, that's correct. Report for pushing start. Confirm your position. I report, we are in position number 9. Okay. Solo Salvador, Azul 4118 está na posição 8 para pushback e saneamento. 4118, Azul autorizado, chame táxi. Gente, deu pushback e saneamento, Azul 4118. 1755, está pronto para cópia? Copia, 1755. 1755, autorizado, confins, 360 nível, pista 10 decola, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Intercept é o Pedro 16 e prossiga o procedimento de chegada em Confins. 1935 é o controle. O transponder é o 5437. 360, Confins, pegou na leste, curva direita, El, Leda, direto, Bridge, eu estou 16. 1935, controle, 5437, que é o transponder, confesso. Correto, chame pronto no portão 10, vou no 755. É, vou chamar nessa, mano. 755. Passaria 2235, quanto perde o 10 pronto para decolagem? Alim mantém, passaria 2231. Alim mantém, 2231. Decimal 25, ao término 28, decimal 8. Para o táxi, o voo 1399, 106 a bordo, 4 horas e 45, Galeão. Obrigado, o voo 1399 está autorizado, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre em 186 e o ajuste 10 no meia, boa viagem. Direita, ponto de espera 186, 10 no meia, obrigado, ponto, boa tarde, 1399. Golo 785, decolado aos 44, controle em 1935. 935, obrigado. Golo 785. Salvador, Azul 4118 para o táxi do POB 91, autonomia de 3 horas e 10, alterna Galeão. O Azul 4118, só confirme o POB, por gentileza. 91. Ambiente, táxi livre pelo pátio, ingresso na Juliette após Alfa como número 2, no ponto de espera, seguindo um Boeing 737 da Gol. Lá chame a torre 186 e o ajuste no 016. Boa viagem. Táxi Juliette Alfa, baixando da luz de decolagem, pista no 0 após o Boeing, altímetro 1016, 14118. Só no F5729, autorização com fins 347. Objeto 5729, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Já está autorizado com fins 340 nível, decola da pista 10, curva direita, subida da AEL, após da AEL Leda, após Leda DCT Bridge, e após Bridge direto com fins, 1935 é o controle, e o transponder é o 5453. Afirmativo, então F5729 autorizado com fins, 340 nível, na decolagem da pista no zero, primeira curva direita, perfil da Dael, após voa direto Leda, bridge e direto com fins. 11935, controle de saída, 5453 transponder, a F5729, em posição 612. Correto, objeto 5729, chame pronto no portão 6. Chamará 5729. Solo Salvador, gol no 077, está pronto para o pushback acionamento. Autorizado, gol no 777, gol no 077, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi no 077. 02, acione identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. Ah, conquista. Autorizado, vitória da conquista. Nível 200, pista no zero, decola, curva à direita, subida gole, gole Eval, Eval, direto conquista, 1935 controle, e o transponder é o 5441. Pesado 200, vitória da conquista, decola pista 10 no perfil da gole Eval, após Eval, direto conquista, 1935 é o controle Salvador, 5441 é o transponder, trip 5219, CTGU. Correto, 5219, chame pronto, pátio 3. Para a ponto, para, pronto para o pushback acionamento, pátio 3, 5219. Solo Webjet 5729, posição 62, pushback acionamento. No 8, está pronto, ponto de espera da 10. Nv de voo 340, saída Gole. 340 na Gole, 2231. Força Arena 398, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Arena 07, 5729. 8, copiou o controle? Força Arena 398, copiou, chamará Recife, 126,85, mas não copiou a alternativa. Alterna 125, decimal 45. Alternativa 12545. Azul 4206, autorizado ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, chamarem estabilizado Azul. Juliette, desce para altitude de tráfego, frequência livre. Juliette, desce para altitude de tráfego, frequência livre. 399. Serinha Juliette, o controle informa que é só para você ficar com a frequência livre. Controle, o Vitor Juliette, copiou. Tem azul 4118. Controle Salvador, ação 8002, atingindo 140. Ação 8002, acendo identificação, via chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste na 096. 4 mil pés, via chegada Bonf, no 0602. Controle Salvador, é o triplo, Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, prossiga. Já dentro do lado do Costa Azul, acendendo para 500 pés, ainda